Thank you. Buenas noches, presidente. Temos um para a vitória da conquista, nível 100 aprovado. Decolagem da 17, curva direita, subida Arbor, Elefa, após voo Opor, após direto. 5473, transponder, controle 119, décima 8. Pequena mensagem de colagem 119, decimal 95, ajuste no 012. Quilo 470, sessão, reporte para ingresso, Lima Quilo Zulu. Autorizando a linha MT, cabeceiro 97, reponta pronto. Negativo, estou autorizado da colagem pistão 17, o vento 070, grau 032. Controle, bom dia, Papa Tango Lima, Aquilo Zulu, decoluna 7, 710, passando. Seu Papa Tango Lima, Aquilo Zulu, contato radar na decolagem, top mantenha do 100, direto para a Vitória da Conquista, código transponder 5473. Top 5473, Lima, Aquilo Zulu. Perfeitamente. Afirmativo, 5473, não tem condições de passar uma centena aqui de milhas, eu passei 3.000, Lima Quilo Zulu. Pode ser restrições, Lima Quilo Zulu. Ok, grato. Thank you. Zero Zero Três, bom dia. Sim, conforme informado ao centro do Recife, devido ao notão da pista fechada até 1-5, controle só para autorização aproximação ILS após 0713. Então, autorizado 4.000 pés na chegada Bonf, altimetro 0012, até a posição pelo Gol 903. Tudo isso que fica somente o lote é durante o dia. O glide é durante o dia, de 11 de lua até as 20. Terra, ao 1-4. E o Fuso 1-4. Chegou 9063.